Deus é bom, amém, amados? Amém. Aleluia. Estou muito empolgado com Jesus. E eu quero que você também comigo esteja empolgado com Jesus. Você ama Jesus? Diga amém. Amém. Ótimo. Amados, abra sua Bíblia em Tiago. Eu gosto muito desse livro, não sei porquê. Abra em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós vamos estudar aqui hoje como nós termos uma vida plena em Deus. Como termos uma vida plena em Deus. É claro que eu não ousaria concluir essa matéria com a pregação, mas tem algumas dicas aqui que vão, sem dúvida, lhe abençoar profundamente. E eu quero que você abra seu coração para o que o Senhor tem para a sua vida. Tiago 1:19. Nós também leremos a carta de João, a primeira carta de João. Como ela fica aí meio escondida no final da Bíblia, se quiser procurar, já ajuda. Pessoal da porta, está ouvindo? Show. Amém, amados? Meu Deus, que maravilha. Tá lindo demais. Amém? Amém? Assim, meus queridos, eu vou ler na King James, ok? Provavelmente vocês estão aí na revista atualizada, revista corrigida, mas vamos, eu vou avisando os versículos para a gente contextualizar, tá bom? Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, diga pronta para ouvir. Mas tardio para falar, diga tardio para falar. E tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida ou a vossa alma, na sua versão. Sede praticantes da palavra, 22, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Você já viu aqueles que dizem: ah, não, eu sei isso. Eu sei isso, é diferente, eu faço isso, ok? 23. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operante, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender, ou em todos os seus negócios. Amém ou não, amém? Se alguém, 26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas, ou não se corromper com o mundo. Amém, amados? Possivelmente não vamos conseguir concluir hoje, mas vamos tentar. Vamos orar. Feche seus olhos um pouquinho. Deus Todo-Poderoso é o Senhor, cheio de graça e glória. E eu rogo ao Senhor que venha, intervenha poderosamente nessa noite, para que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Que o teu próprio Espírito tenha toda a liberdade para agir aqui no nosso meio, e possamos responder a Tua palavra de forma ativa, verdadeira. Que nós não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Existem muitas estratégias de sucesso pessoal. Eu não gosto muito da palavra sucesso, porque sucesso presume fama. Mas, se você for ver etimologicamente a palavra, não é necessariamente o que quer dizer. Ter uma vida bem sucedida fala a respeito de como se organiza a sucessão dos acontecimentos, de como se organiza a ordem, o dia a dia. Então, o sucesso na vida pessoal, espiritual, eclesiástica vem da palavra eclésia, que significa igreja, que significa chamados para fora. Quando a gente para, a gente acorda, levanta, lava o rosto, escova os dentes, uns não escovam os dentes, toma café, vai, sai para o trabalho e trabalha que nem os condenados. Quem trabalha aqui, diga amém. O povo de Deus diz, quem não trabalha não come. E eu sei que quem não trabalha aqui não é porque não quer. E a gente se cansa e a gente entrega ali os nossos talentos, nossos dons e ganha dinheiro. E chega de noite cansado, vai dormir e isso se repete. E se repete, se repete. Você já parou para pensar por que tudo isso? Já atendi pessoas muito ricas. Quando eu falo muito ricas, é muito rica. E uma vez eu atendi um homem muito rico. Vocês não conhecem. Na verdade, ele não é muito rico, ele é multimilionário. E não que ele precisasse de psicólogo, na verdade foi a esposa dele que indicou. Mas ele foi. Se foi, de alguma forma concordo. Fique atentos aí, psicólogos, viu? Como é que funciona o negócio? E aí, me contando da sua rotina, e não posso ser muito específico para um dia você não imaginar quem possa ser. Ele admitiu para mim, não é alguém do nosso meio, que vocês conhecem, ele admitiu para mim que sentido mesmo não via naquilo tudo. Eu quero lhe dar uma dica essa noite. Você pode querer crescer profissionalmente? Deve. Eu faço isso. O que você não pode achar? Que o seu sucesso profissional vai atender às demandas da sua alma. Você não pode nunca achar que o seu sucesso profissional vai atender às demandas da sua alma. Esse texto é um soco no estômago de muitos de nós, de mim também, ou para mim também. A carta de Tiago foi escrita aos hebreus, a dispersão, ou seja, os judeus convertidos que se dispersaram por causa da perseguição do império contra os cristãos. Tinha que ser uma carta pequena, que pudesse ser escrita num pergaminho, escrita num papiro e dobradinha, escondida na própria vestimenta da pessoa. Então tinha que ser um ensino muito resumido, muito sucinto. E como a forma de pensar do hebreu é diferente da forma de pensar do romano, do grego, são direções muito práticas. Você já viu como o livro de Tiago é prático? Eu recomendo que você leia. Ele é muito prático. Ele é claro. Ele diz assim, olha, na reunião, não separe os melhores lugares para os mais ricos. Pois os pobres é que são ricos na fé. Muito prático, não é? E dentre essas direções práticas que Tiago nos traz aqui, pelo Espírito Santo, é claro, eu gosto do tema que a Bíblia do King James coloca, que não é Bíblia, esse negrito que vem em cima das perícopes, não são Bíblia. A não ser no livro de Salmos, algumas introduções que fazem parte dos Salmos. Mas essas frases em negrito antes desses trechos não são Bíblia. São comentários dos editores. Mas eu gosto do que colocado aqui. Na minha Bíblia diz, como viver a palavra de Deus. E ele começa dizendo, assim meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Nós trabalhamos hoje de manhã aqui como, dentro dos mandamentos recíprocos, mandamentos de uns aos outros, nós trabalhamos aqui também hoje de manhã na Escola Bíblica, que foi uma bênção, tem sido uma bênção de Deus. E nós trabalhamos como a gente tem que ter cuidado para não desejar o mal a alguém, nem na nossa mente. Porque se a gente cultiva um rancor com alguém, mentalmente, emocionalmente, uma hora isso vai sair. Você já viu aquela pessoa que fica lavando o prato e fica assim, ah, ele vai me pagar. Deixa ele chegar em casa. Ah, eu vou falar assim, assim, assim. Aí ele vai me responder assim, ah, eu já tenho uma para ele, eu vou dizer assim. Ele disse que isso é maquinar o mal. E o cara também está chegando em casa, diz assim, ela vai ver que vai ouvir, botou uma comida para mim e eu peguei minha marmita e estava lá azeda. Não, essa mulher tem que tomar um jeito, maquinando mal. Então o que Tiago diz aqui é o seguinte, olha, a primeira coisa é que você, a primeira faxina que você e eu temos que fazer é na nossa mente, amém ou não? Primeiro, pare e pense, diga, pare e pense. Você já percebeu que às vezes nossa vida é automática, irmãos? Às vezes a gente faz coisas no automático. Às vezes a gente vive a igreja no automático. Tudo que eu quero a partir de agora, já queria, e agora depois desse encontro que eu tive com Deus lá na praia, eu quero mais ainda, hoje, é viver e ensinar para a igreja que tudo que não pode ser igreja é um ajuntamento de robôs. Descompromissados. Uma plateia que é diferente a um monte de cadeira vazia. Falei para vocês há algum tempo que Deus me deu uma revelação extraordinária. Não foi nenhum dado estatístico. Foi que o maior ministério da igreja brasileira não é o ministério de louvor, não é o ministério de pregação, não é o ministério de missões, mas é o ministério dos ilustradores de cadeiras ou bancos. Que vem e ilustram os bancos ou as cadeiras, e depois voltam para casa. Ouvir a pregação da palavra não é um ministério, é um dever, mas não é um ministério, não é uma função no corpo. Você pode dizer assim, ah, mas eu tenho muitos problemas, ah, mas eu tenho limitações, olha a mente, ah, mas eu sou incapaz, ah, mas quem sou eu? Se eu ensinar uma coisa errada, misericórdia, ah, então é melhor a gente não fazer? Vamos começar a faxinar nossa mente em nome de Jesus, irmãos. Tudo que o diabo quer é que você seja um bom crente na perspectiva de limitar você. O que é um bom crente na perspectiva medíocre da maioria que pensa sobre o que é ser um bom crente? Como eu já pensei isso tantos anos. Um bom crente é alguém que não bebe, que não fuma, que não trai a mulher, que não rouba, que não dá mau testemunho. É uma pessoa que só não. É a perspectiva passiva. O crente é quem não vive. É o que as pessoas pensam, por isso não querem ser crentes. Eu lembro que na faculdade, quando descobriram que eu era crente, disseram, você é crente? Calma, irmãos, calma. Não é porque tinha uma conduta que era contrária a ser crente, não. É porque eles perceberam que tinha alguma coisa errada comigo, porque a minha conduta era diferente de um estereótipo de crente que eles achavam que era universal. Um dos dias mais felizes na faculdade que eu tive foi depois de muitos anos de perseguição. Fizeram uma brincadeira na sala de aula. Botavam o nome da pessoa e diziam, fulano de tal, alguma coisa referente à pessoa, logo existo. Estava estudando Descartes, penso logo existo, cogito ergo sum, essas coisas. E aí botaram uma colega minha que era chicleteira. Chicleteira era logo existe. Da outra botaram, Ivete Sangalo logo existe, de um rapaz que dizem as más línguas, era usuário de entorpecente, maconha logo existe. E aí botaram, e cada um tinha que botar o nome de alguém, alguma coisa logo existe. Algumas botaram fulaninha, estudo logo existe. Gente, eu quase choro quando eu peguei na minha mão o papel e tinha assim, Tiago, aleluia. Gente, isso é para a glória de Deus, totalmente para a glória de Deus. Diz assim, Tiago, creio, logo existo. Mas eu choro, velho. Mas eu tive alguém para me dizer, seja o melhor cristão que você puder, mas se faça de louco para ganhar os loucos às vezes. Viva, infiltrado na sociedade, em todos os lugares. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Que a gente tem que ficar pensando assim, peraí, como é que eu vou aplicar a palavra de Deus? Eu preciso lidar com gente nova. Eu já evangelizo meus pacientes, vocês sabem. Mas agora eu estou querendo entrar em outra frente. Eu vou entrar no curso de inglês para evangelizar a turma. Claro, eu vou aprender inglês, eu preciso aprender inglês. Tem muita coisa que eu quero ler em inglês, em espanhol dá até para ler, mas inglês não dá. Agora eu já tenho estudado um tempo de inglês. Mas eu fico pensando, o que é que eu vou fazer quando chegar lá? Como é que eu vou agir? Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Você só consegue fazer isso se você é pessoa compenetrada, tiver domínio próprio. Senão você chega num lugar e começa a se irar com tudo, você é o crente, é o espiritual, e começa a repelir as pessoas, e chega em casa e começa a querer botar a sua ordem. Chega, olha como é, chega a mulher em casa, e aí o marido ficou com as crianças, né? Aí ela chega em casa e está aquilo tudo virado. Aí ela já chega assim, meu Deus, o que é que vocês querem fazer comigo? Será que vocês querem me matar? Será que vocês não pensam em mim? Mas eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Um dia eu vou morrer e vocês vão ver o que vai ser de vocês. Às vezes a mulher é assim. Às vezes, né? Não é sempre, às vezes. Será que vocês me odeiam? Mas também ela chegou em casa. Eu era assim, hoje eu não sou mais. Hoje Paulo chega em casa, a casa está toda limpa. Está tudo cheiroso e arrumado. Mas já teve vezes que eu usava todos os copos acabavam. Todas as xícaras acabavam. Aí eu começava, só não começava a usar os pratos para beber água. Mas essas coisinhas, essas raposinhas, como diz Salomão, elas começam agir de forma tão intensa que a gente acha que a gente serve para apagar incêndio, para ficar resolvendo probleminhas. Mas o que a palavra de Deus diz é, calma, calma. Primeira coisa, não se ire tão facilmente. Amém ou não? Tudo que o diabo quer, ele quer tomar sua mente com pequenas iras. Você pensa sobre a sua mulher. Como é essa mulher? Rapaz, minha mulher faz isso de errado. Ela erra nisso, não esqueço, gasta muito, não sei o que, faz isso. É dificuldade aquele negócio, aí isso. Comece pelo lado melhor. Eu não estou ensinando você pensamento positivo, não. Eu estou ensinando para você o que a Bíblia diz. E a Bíblia está dizendo, calma, não se ire tão facilmente, porque isso é pecado. Tem pessoas que se iram muito facilmente, sabia? Tem um amigo meu, não é mais amigo meu, mas ele lutava Kung Fu. Ele foi fazer uma caminhada na Chapada Diamantina. E no meio da caminhada, assim, dos matos, de repente, veio um jumento e virou o rosto, assim, sobre ele, assim, e quando virou o rosto, ele foi na posição que ia dar um murro no cavalo. O cara estava fazendo uma caminhada na chapada, imagina que será alguma coisa zen, né, pacífica, quando o cavalo botou a cara dele, que ia dar um murro no cavalo. Aí, ele mesmo tomou um susto com a atitude. Ele mesmo tomou um susto com a atitude dele. E aí disse assim, peraí, que é isso? Irmão, sua casa é um lugar de paz. Amém? Amém, aleluia, tá vendo? Esse é o profeta falando, tá vendo? A sua casa é um lugar de paz, amém ou não? Mas às vezes a gente chega em casa já. A pessoa vem dar uma boa noite. Amados, amados. Tardio para se irar, amém, irmãos? Eu estou indo o contrário para frente, tá? Que acaba com tardio para se irar. Mas também tardio para falar. Quem fala muito, dá bom dia a cavalo. O homem de Deus chamado Francisco, que era um santo de verdade, ele dizia assim, evangelize sempre. Fale só se for necessário. Eu sou a pessoa que fala muito. Eu admito. Às vezes dou um bom dia a cavalo, a cachorro. É verdade. Não assim, bom dia, né? Mas eles passam na rua e falam, oh, faça uma coisinha com o cachorro assim. E a mulher diz, peraí, não precisa dar um bom dia ao cachorro, hein? Mas às vezes a gente fala muito e se compromete. Aprendi com meu pai, cuidado com o que você fala, porque você se compromete. Quem para e pensa, não fala o que vem à boca. Nunca fale algo sem pensar antes. Vou falar de novo. Nunca fale algo sem pensar antes. As maiores besteiras que você falou sem pensar. Ok? Ou não? É um crime passional falar algo sem pensar antes. E o que é que a Bíblia está dizendo isso? Está começando leve, né? Está começando bem leve. Então ele diz, olha, peraí, calma, não se ire tão fácil. Calma, não fale tão rápido, tão fácil também. Mas tem uma coisa que você tem que estar pronto. É para ouvir. Pronto para ouvir. Você já percebeu que tem pessoas que falam tanto que você não consegue falar também? Tem gente que vai falando, você tem que pedir licença. Peraí, posso falar também um pouquinho? Então, começa bem brandamente e diz, para e pense. Segundo, tenho que ser melhor do que eu mesmo. 20. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu falei mais cedo sobre você ser justiça de Deus. Você nunca vai ser justiça de Deus irado. A palavra de Deus diz que nós devemos irar, mas não pecar. Você deve se indignar com alguma coisa errada que alguém faz ao seu redor, mas não peque com isso. Você já percebeu que a gente fala assim, eu disse mesmo, mas eu só disse verdades. Você já percebeu que tem gente, eu sei que não tem ninguém aqui que faz isso, mas tem gente que diz assim, eu disse coisas que ela precisava ouvir. Uma vez eu vi escrito no caminhão uma frase muito interessante, dizia assim, a verdade é uma pedra preciosa. É preciosa, mas é uma pedra, não arremesse no rosto da outra pessoa. Filósofo esse caminhoneiro, né? A verdade é preciosa? É. Mas nunca jogue e arremesse a verdade no rosto de alguém. Já fiz esse erro. A verdade deve ser confiada à pessoa. Às vezes você tem que preparar a pessoa para ouvir uma verdade. Às vezes você nem vai conseguir falar aquela verdade inteira. Você vai ter que ir liberando aquilo. Principalmente se for uma verdade sobre o erro da pessoa. Tem gente que diz, rapaz, você foi demitido? Fui. Eu disse as verdades ao meu chefe. Meu Deus. Calma. Mas também não pode dizer umas verdades ao seu funcionário. Até porque funcionário é uma coisa rara hoje. Não é não, Alex? Um bom funcionário é uma coisa rara hoje. Não é? Então, olha aqui, amados. Olha, eu não sei se você está acompanhando o raciocínio. Mas perceba como o diabo tenta fazer tudo parecer mais difícil. Eu sei que Deus vai me dar uma grande igreja. E eu pensava que uma igreja muito cheia. E é o que Deus me falou, irmão, esses dias, foi tão maravilhoso. Eu falei a Deus assim, escute essa, André. Eu falei, Deus, por que o Senhor não me dá uma igreja grande? Aí ele falou assim, eu já lhe dei um saco de sementes. Irmão, você captou? Oh, glória. Irmão, com um saco de sementes você planta uma floresta. Depois eu quero saber o que ele falou. Olha que resposta linda de Deus. Ele disse, Deus, que o Senhor não me deu uma igreja grande. Eu digo isso porque já recebi propostas de pastorear igrejas grandes, você sabia disso? Eu disse, não, Deus me deu a visão, eu vou dizer o que Deus me deu. Mas aí eu falei, Deus, por que o Senhor não me deu uma igreja grande? Ele falou, eu lhe dei um saco de sementes. O diabo faz, quer que eu ache que é difícil plantar, viu? É difícil plantar, terra dura. E se não chover? E se não brotar? Olha que diabo. É como Sofia disse, Paulo falou esses dias, ah, eu odeio tal coisa. A Sofia, aí, mas só se pode odiar o diabo. Odeio ele, viu? Meu irmão, Deus já lhe deu um saco de semente, meu irmão. Eu sei você, mas a mim ele deu. A Bíblia diz que quem dá o crescimento é o Senhor. Planta. Tem gente que está no trabalho reclamando, reclamando, reclamando, reclamando, reclamando, reclamando. Tem gente que está na igreja reclamando. Olha, quando alguém chega para mim, talvez não dê para terminar hoje, termina semana que vem. Alguém, às vezes chega alguém para mim e fala de algum problema da igreja. Fala, pastor, tem um problema aqui e a gente tem que resolver isso. E traz o problema para eu resolver. Ah, porque não me conhece. Você fala, fala de... Tem alguém rindo, tem pessoas rindo também. Também eu tenho me falado. E aí eu digo assim: oh, minha irmã, que bom que Deus lhe mostrou isso. Que bom que Deus vai lhe capacitar para agir nessa área. Não, não, não é. Eu só estou dando uma dica. Aí eu falei assim: peraí, como é o negócio? Deus lhe mostra o que está errado, lhe mostra como é para fazer certo. Eu te abençoo, vai e faz. Eu estou convencido, irmãos, de uma coisa. E vou pregar sobre isso de forma muito estudada e minuciosa, mas vou dar uma premiere para vocês. A palavra de Deus diz que existem 5 ministérios principais: pastor, evangelista, mestre, doutor, profeta e vão. E a Bíblia diz em Efésios: para o aperfeiçoamento dos santos. Sabe o que eu tenho descoberto? Se você tem um dom, se eu tenho um dom pastoral, eu não tenho um dom pastoral para ser pastor de todo mundo. Olha o que eu estou falando, escute. O meu dom pastoral serve para eu ensinar ao meu rebanho a cuidar uns dos outros. Não é para o aperfeiçoamento dos santos? Você tem um dom de misericórdia? Para quê? Para você ser o único que exerce o dom? Não. A igreja deve dar oportunidade para você ensinar a igreja a misericórdia, que é para o aperfeiçoamento dos santos. É um erro eu dizer: você está chamado para pastor, você vai pastorear e a igreja não vai cuidar um dos outros. A Bíblia diz para cuidar uns dos outros. Então, cada um que tem um ministério para ensinar o outro a viver aquele ministério. Ele é o mais apto de forma sobrenatural para Deus para isso. Você copiou, diga amém. Amém, gente? Amém. Vamos lá, eu sei que amanhã é segunda-feira, mas glória a Deus que a gente vai começar já cheio de glória. Então, primeiro, pare e pense. Peraí, eu tenho que repensar minha vida, meu ministério, o que é essa igreja, o que é essa rotina doida que eu vivo. Dois, tenho que ser melhor do que eu mesmo. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Tem casais que deixam o sol se pôr sobre a ira. Olha, vou dar um testemunho aqui para vocês. Irmãos, pela graça e pela misericórdia do Altíssimo, até hoje Deus foi misericordioso comigo e eu posso confessar isso para vocês com muita alegria. Nunca tive um problema com Paula para ir dormir no sofá. Pode dar um aleluia por isso? Vamos lá, eu fico de mal com a minha mulher. Outro dia a gente teve uma rusguinha. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós corremos para resolver os problemas rápido, porque a gente não pode deixar essa porta aberta de maldição para vocês. Eu entendo o chamado que Deus me deu, ok? E você talvez não saiba ainda do que eu estou falando. Muitos aqui sabem, eu sei. Mas a minha vida, a minha família tem muito a ver com a sua vida, porque Deus me confiou a sua vida nas minhas mãos. De certa forma, Ele confiou. Porque a Bíblia diz, em Hebreus, que Deus vai requerer de minhas mãos a sua vida. Sabia disso? Então, como é que eu posso ficar brigado com minha mulher? Estava eu super espiritual, orando, brigado com Paula. Aí ela passou assim, cantarolou assim, orando de si para si mesmo. A palavra de Deus diz que o Senhor não ouve a oração quando você está trincado com seu cônjuge. Só tem duas orações que Ele ouve: pedido de perdão e pedido de reconciliação. Ok? Então, irmãos, eu não posso mirar. E se eu mirar, tem que ser para resolver. E isso não pode passar de um dia, porque a minha ira não opera a justiça de Deus. 21. Então, primeiro, pare e pense. Segundo, tenho que ser melhor do que eu mesmo. Terceiro, 21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza e moral, todo tipo de imundícia e aparência de maldade, se receber humildemente a palavra em voz implantada, o qual é poderosa para salvar as vossas vidas, as vossas almas. 3. O meu coração tem que estar puro e pronto para receber a palavra de Deus. Vamos repetir isso comigo? O meu coração tem que estar puro e pronto para receber a palavra de Deus. A outra versão diz: todo acúmulo de maldade, toda iniquidade, todo acúmulo de maldade. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Preste atenção, já estou terminando. Preste atenção aqui, já estou terminando. Você sabia que tem princípios da palavra que você e eu não conseguimos cumprir porque há alguma iniquidade ou alguma coisa não resolvida que é uma fortaleza que detém viver aquele princípio de Deus? Uma vez eu estava na piscina de um acampamento com um jovem que a gente evangelizava. E estávamos falando que Deus está fazendo a nossa vida, por isso que o acampamento é uma bênção. Vocês têm que ir em nome de Jesus, todos nós, em nome de Jesus, não podemos perder. Lá o de Salvador, tremendo. Esse ano teremos o nosso também aqui, se Deus quiser. Amém, gente? E estava sentado com um rapaz, ele é um cara bonitão, assim, muito bem economicamente. E aí estava contando algumas coisas que Deus estava fazendo nas nossas vidas. E aí, ele disse assim: rapaz, eu estou fazendo jejum e Deus tem me abençoado muito. Rapaz, já tem tantos dias nesse jejum e Deus está falando, tá assim, revolucionando a minha vida. Aí, glória a Deus, aleluia, curioso como sou, perguntei: jejum de quê? Aí ele falou assim: jejum de sexo. Aí você disse: então ele é casado e de comum acordo com a esposa, por pouco tempo, como diz a palavra, se absteve. Casado coisa nenhuma. Gente, Deus estava abençoando, estava, porque ele parou de fornicar, amém? Mas olha onde eu quero chegar. Às vezes, a gente está no básico do básico do básico do básico. E acha que Deus é obrigado a nos fazer fluir em todas as áreas. Como? A palavra de Deus diz que vós, falando mal, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Amém, irmãos? Deus é bom, é Pai. Como que eu vou promover, como que eu vou premiar a Sofia por um erro dela? É um mal? Ok? Deus, por amor, às vezes, deixa de nos abençoar. Porque senão a gente acharia que Ele está concordando com os nossos erros. Você entendeu? Diga amém. Então Ele fala assim: olha, tirando, saindo, se purificando de toda iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado deliberado, permitido, pensado. Portanto, livrando-se de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade ou acúmulo de maldade. Às vezes também nos fizeram muita maldade, e essa maldade que nos fizeram, às vezes a gente dá tanta importância a ela que ela é mais importante do que Deus pode fazer em nossa vida. Mas Ele fala: libertando-se de tudo isso, receber a palavra em voz implantada, receber humildemente a palavra em voz implantada, que é poderosa para salvar a sua alma. Você percebeu aqui porque é que tem alguns princípios que a gente não consegue cumprir? Porque tem barreiras que a gente deliberadamente ainda não cumpre. Você entendeu isso? Diga amém. Então, por isso que ele fala: não, não, purifique-se. A Bíblia diz: o limpo, limpe-se mais ainda. Eu quero viver isso, irmãos. Eu fico assim, ó, me monitorando. Deus, que eu preciso? Senhor, que eu preciso mudar? O salmista dizia: sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. 4. Sede participantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Embarque. 4 ponto, embarque. Embarque na palavra. Eu disse para vocês hoje sobre o dízimo. Você creu, você disse amém. Embarque nessa palavra. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você embarcar. Você acredita que o avião voa? Eu acredito, eles passam nas cabeças, né? Tem gente que acredita, mas não entra, não. Não, ele voa. Voa. Mas ele lá é o carro. Eu sei que minha vida pode ser assim, super bem sucedida no Senhor. Gostou dessa? Mas também ele requer muito de mim. Deus que cobra demais. Eu sei que o Senhor cobra muito, por isso que eu não investi os talentos que o Senhor me deu. Essa história é velha. Irmãos, eu quero que vocês comecem a fazer uma oração que vai abençoar muito a sua vida. Na sua oração, separe uns 3 minutos e peça para Deus lhe mostrar aonde você pode chegar se for obediente a Ele. Comece a mostrar assim: Deus, onde eu posso ir no meu casamento se for obediente ao Senhor nos seus princípios? Senhor, onde eu posso chegar na minha vida profissional se for obediente ao Senhor nos seus princípios? Deus, onde eu posso chegar no meu ministério se eu for obediente aos seus princípios? Você vai se assustar com o que Deus vai lhe mostrar. E tem uma oração também que pode lhe ajudar muito, que é: Deus, aonde eu estaria se levasse a sério as coisas que o Senhor já me falou? Se você vivesse uma vida inteiramente comprometida com seus estudos, com seu trabalho, com sua igreja, onde você estaria? É isso que Deus tem para nós, irmãos. Mas vamos lá para a gente terminar e orar. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelhante a um homem que contempla o próprio espelho e depois se admira a si mesmo e sai e logo se esquece da sua aparência. A palavra de Deus, ela mostra para nós não só os nossos defeitos, mas ela também mostra para nós os nossos potenciais. A Bíblia diz que o homem olha no espelho, o que ele faz? Ó, portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo. Você sabia que quando você tem um contato com a palavra, você se alegra também em ver quem você é em Deus? Diz: poxa vida, como Deus me ama! Pô, que Deus amoroso! Olha que lindo que Ele tem para mim! Mas quando você não pratica, você esquece. Olha essa dica aqui em nome de Jesus. Olha aqui. Quer viver a vida de Deus? Pratique a palavra de Deus. Minha avó sempre me disse: filho, busque o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, que se você se agrade dele, e não há uma coisa que você deseje que você não vá viver. Olha que coisa extraordinária tem aqui. Vamos terminar aqui e abre aí em João, capítulo 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Enquanto se abre, eu continuo aqui para a gente ganhar tempo. 1 de João 5, 14. Eu quero ver a palavra, e quero ver a palavra com onde Deus quer me levar. Porque eu sei que a palavra também me mostra não só o meu erro, mas a palavra me mostra quem eu sou em Deus. É por isso, irmãos, que eu vivo uma vida. Ah, irmãos, olha, eu vou dizer agora para vocês. Você sabia que eu sou meio doido, você já me conhece, né? Alguns já dizem assim: não vou andar com esse pastor, não, porque ele é meio desequilibrado, ele é meio assim, surreal. Eu já vi isso. Eu gosto de uma coisa assim, mais equilibrada. Porque eu já me alegro. Como se já vivesse, por exemplo, com os discípulos todos já muito bem maduros, embora vou começar oficialmente, já tenho discipulado alguns, mas vou começar oficialmente com os discípulos essa semana e vou ministrar a eles as visões que Deus me deu, mas eu já tenho a alegria hoje, isso é muito doido, de ver essas coisas já acontecendo porque Deus me disse que iriam acontecer. Se eu lhe chamar para jantar na minha casa, você vai feliz porque minha esposa cozinha muito bem. Amém ou não? Eu já estou sentindo o gosto da bênção. E fique aqui para ver isso. Porque Deus vai usar você para eu ver esse sonho, amém ou não? Amém, irmãos? Amém. É muito ousado esse menino com meia dúzia de ovelha. Eu sou ousado mesmo. Olha, vou lhe dizer algumas coisas, que é para gabar ao Senhor e não a mim. Irmãos, você sabia que eu dou consultoria a alguns irmãos da cidade? Você sabia que Deus entrega nas minhas mãos, homens de Deus, ministérios para eu poder abençoar? Eu estou tentando não ser muito específico. Você sabia que eu já atendi, cuidei de pastores aqui nessa cidade? Você sabia que eu já preguei em púlpitos aqui que não se entrega para ninguém? Agora isso é por minha causa? Não. É porque Deus gosta de pessoas com essa ousadia. E porque Deus sabe que podia me mandar falar coisas que pessoas dali mesmo não estavam falando. Tudo isso por quê? Porque eu creio em quem, sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, está guardando o meu tesouro até o dia final. É muita ousadia um menininho como eu, recém-chegado na cidade, já dei entrevista nas 3 televisões locais. Com psicólogos muito melhores e mais experientes do que eu, para falar de temas muito complexos, muito complexos. E algumas outras coisas. Aí você diz assim, isso é comum para alguém que tem uma igreja muito grande. Estou lendo um livro de um pastor chamado Paul Unshu, ou David Unshu, que admiro muito. E eu já li algumas coisas dele no começo da minha vida cristã e corri atrás de alguns materiais, porque quando eu sou abençoado por um homem de Deus, sabe o que eu faço? Eu procuro saber os livros que ele lê. Fica essa dica para você. Tenho sido muito abençoado por um homem chamado Abe Huber. E procurei saber os livros que ele leu e estou lendo. Amém ou não? Você tem que ir na fonte. E o pastor Chu, ele diz uma coisa que eu li esses dias, um dos livros que eu estou lendo dele, que o nome do livro é muito, muito mais que números. Que a igreja não são só números, são almas que iriam para o céu ou para o inferno. Então, não são números, são pessoas, são vidas. E ele diz esse livro, que foi pregar na Austrália, e chegou lá, ele viu uma igreja muito abatida, apática, que pediu socorro a ele. Ele está ali perto, na Coreia do Sul, então ele desceu para pregar lá. E aí ele viu uma coisa que o assustou muito. Nessa conferência de pastores, a maioria deles, com igrejas de 30, 50 irmãos, dizimistas fiéis, que sustentavam a igreja local e o salário do pastor. Logo, eles estavam acomodados. Irmãos, quando eu li aquilo, eu senti um temor. Que é mais ou menos o número de irmãos que temos aqui. Meu Deus! Quer dizer então que quando um pastor tem o salário dele pago e paga as despesas locais, ele está satisfeito? Meu Deus! Você acha que isso é incomum? É o que mais tem. Ah, eles quando estão pagos, meu salário está pago, vou ficar querendo procurar sarna para me coçar? Não, que nada. Irmãos, não procure uma vida fácil, procure uma vida que vale a pena. Eu já sinto o sabor, eu já vivo no mundo espiritual. Promessas de Deus, que não sei quantos anos serão necessários para a gente viver isso. Eu creio nisso. E sabe o que eu me alegro? Eu me alegro porque Deus está reunindo alguns doidos comigo. Isso me alegra muito. Porque a palavra de Deus diz que para os romanos, para os gregos, é loucura. Perdão, é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Eu estava conversando com um pastor lá em Santarém, pastor de uma grande igreja. E conversando com um de uma igreja não tão grande assim, ele falou assim, aí a gente tinha uma conversa boa, né? Aí assim, ele disse assim, ó, que bom falar com você, foi uma bênção. Eu, glória a Deus, sempre digo isso, glória a Deus, porque é glória de Deus. E ele falou assim, sua igreja, como é essa igreja? É uma igreja, uma bênção, somos irmãos. Aí ele falou assim, ele falou com muito temor para não parecer que queria dar importância a quantos irmãos tem aqui. Ele falou assim, quantos irmãos tem lá? Aí eu falei assim, 50, ele falou 50 mil, 50, porque eu falava como se fosse assim, é porque eu não me importo, Há uma diferença muito pouca entre o que Deus prometeu, se já cumpriu ou não, porque se eu esperar viver a vida que Deus me chamou a viver, quando tiver enviando missionários para as nações, eu nunca vou enviar missionários para as nações, você entendeu? Eu não posso achar que eu só devo levar a sério a oração, só devo levar a sério o discipulado, só devo levar a sério crescer em Deus, quando eu tiver que enviar missionários. Não! A Bíblia diz que seja fiel no povo. E olha, irmãos, eu coisa para você. Deus vai usar vocês para fazer a revolução nessa cidade. Você não tem noção, não, gente. É coisa muito linda. E eu vou ver isso. Oh, meu Deus, tem que acabar. Então, vamos lá. Aleluia. Está abençoado, diga amém. 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Irmãos, a felicidade é consequência. Quer ver? Abra aí a Bíblia em 1 João 5,14. Aprendi de meu pai, o homem de Deus, o maior homem de Deus que já conheci na minha vida. Ele diz assim: Deus não nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para sermos santos. Mas eu vou te contar que eu tenho sido muito feliz. Oh, meu Deus, como eu sou feliz. Eu fico tomando banho assim: oh, Deus, obrigado. Ai, eu vou comer, digo: oh, Deus. Não entra uma comida na minha boca que não tenha gratidão, irmãos. Porque desde pequenininho, quando minha avó fazia o bife, e eu acho que minha avó tem uma ascendência nipônica, japonesa, porque é uma destreza de cortar um bife tão fino, tão fino, que, meu Deus, ela percebia do outro lado. Ela levantava assim, era uma película, assim, meu Deus, que destreza. Enquanto ela fitrava o bife, os bifes tinham nomes, eu não entendia aquilo. Meu irmão Rafael, meu irmão de criação Fábio, que é meu tio, e eu. E ela falava Tico, Fabinho e Rafael, enquanto fritava. Mas eu nunca ouvi o nome dela. E eu sempre fui muito grato, porque aprendi com essa mulher a gratidão. É por isso que minha mulher fala: para de comer carne, tu não é mais pobre, não. Mas, porque às vezes eu me exagerava, eu não faço mais isso, vocês veem pelo meu manequim, né, que eu melhorei isso, ok? Irmãos, olha aqui. Pare de ser infeliz pelo que você não vive ainda. Seja feliz pelo que Deus já lhe prometeu. Olha para o teu marido assim e diz: glória a Deus que eu tenho um marido. Olha para a tua mulher e fala: aleluia. Tem marido que olha para as varizes da mulher, para as celulites. Ele tem um foco assim, ele olha para a mulher despida e ele já olha a celulite da mulher. Irmão, falta de fé isso. Não, pelo amor de Deus. Você está com Deus e com a mulher, oh, glórias, aleluia. E você só foca no defeito, meu irmão. Eu sei que o nosso defeito, a nossa barriga é maior, né? Mas também tem mulher que olha para o marido e só vê a barriga. Irmãos, olha, eu olho para vocês e eu vejo a melhor igreja do mundo. Eu vou ter uma reunião quinta-feira na minha casa que você vai mudar a minha vida. Sábado teremos reunião de casais lá em casa, eu sei que Deus vai dar um maná para a gente. E vamos aproveitar ao máximo todos os recursos que Deus tem nos dado. Porque, irmãos, a vida é muito curta para ser miúda. Viva plenamente o que Deus tem chamado a viver. Para de murmuração, para de se irar, para de falar demais. Ouça, receba e aplique a palavra de Deus, tirando toda a iniquidade, acúmulo de maldade. Só tirando esses pecados que você leva nas costas, você já vai se sentir a pessoa mais leve do mundo. E pega o fardo e o jugo de Jesus, que tu vai ver o que é vida boa. João 5, 14. Eu sei que passei do tempo, mas você está comigo, diga amém. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção, aleluia. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Nem sempre Ele dá do jeito que você pede, mas Ele dá melhor. Porque se eu fosse pastorear uma grande igreja, eu seria um pastor contratado. E talvez não haja maldição maior do ministério do que essa. Eu quero plantar. Amém? Eu quero plantar. Eu quero plantar. E a gente vai colher junto. A gente vai ver crescendo. A gente vai celebrar. A gente vai celebrar. A gente vai celebrar. E a gente vai olhar e vai dizer assim: eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Mais um para a gente terminar. João 3,22. O mesmo primeiro João. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Primeiro João 3,21. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, viu o que a gente falou antes? Tire todo acúmulo de maldade e toda iniquidade. Então, se seu coração não condena, portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus. E recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ah, eu queria tanto que minha mãe convertesse. Peça. Quer que seu pai se converta? Peça. Creio. Confesso que não entendo essa teologia, porque quem escolhe é Deus. Mas se você começa a orar pelo seu pai, é porque Deus vai salvar seu pai. Que a Bíblia diz que Deus opera o querer e o efetuar. Se Ele operou o querer de salvação a alguém na sua vida, Ele vai operar esse efetuar em nome de Jesus. Quero meu filho salvo. Ore por isso. Irmãos, eu oro por minha filha, eu boto a mão na cabeça dela e falo: Senhor, abençoa minha filha. Eu não faço a oração para aquela ouça. A oração que eu faço para aquela ouça é mais suave. Eu digo: livra minha filha da fornicação. Livra minha filha do lesbianismo. Irmãos, essa cidade é... há uma entidade aqui. Os donos de fazendas de cacau, eles moravam nas fazendas em Ilhéus e tinham casas com mulheres aqui em Itabuna. E eles diziam: vocês podem namorar entre si, mas se eu pegar um homem, eu mato vocês e o homem. Essa malignidade se multiplicou. E eu vou para alguma cidade do Brasil e é incrível como há lesbianismo aqui. E o diabo tem investido nisso. O primeiro beijo gay da TV Globo foi de duas mulheres, do Big Brother. E, pelo amor de Deus, olha, se você assiste aquilo, eu vou orar para Deus e botar cego uns 3 meses para você poder... Não é maldição, não, mas é para você poder orar mais. Quer estar de olho fechado, né? Não é? E tava lá, as duas mulheres beijaram. E vai ter um casal lésbico agora, já tem esses gays aí. E eu oro assim. Eu oro: Deus, que ela não conheça o mundo. Eu peço para que sejam pastora. Pô, velho, mas se nossos filhos todos forem pastores, quem vai ser os médicos? Mas uma coisa não impede a outra, não? Billy Graham, quando perguntaram a ele: por que você não sai candidato? Fizeram uma pesquisa, ele seria eleito bombasticamente, antigamente, é claro. E ele disse: eu vou me rebaixar a ser candidato aos Estados Unidos, sendo pastor do Evangelho? Grande Billy Graham. Amados, para terminar, eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando você pede alguma coisa que é para a glória de Deus, Deus vai lhe dar. Eu tenho uns testemunhos incríveis. Você conhece a mim e sabe disso. Quando é para a glória de Deus, Ele dá para você. Mas não use a glória de Deus da forma errada. Para terminar de verdade, já que a gente já extrapolou o tempo, vamos ler aí o último versículo do texto que eu sugeri. Diz assim, no 25: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas praticante, operoso, será muito feliz em tudo que empreender. Quinto, a felicidade é consequência. Sexto, para terminar: se achar Crente, se achar espiritual, é diferente de ser. Se alguém é considerado, se considera religioso, espiritual, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo, sua espiritualidade não tem valor real. A religião, é a única vez que aparece essa palavra no Novo Testamento. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e viúvas e suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Se você quer ser pessoa espiritual, sirva quem não pode lhe retribuir e não se contamine. Vamos ficar de pé e orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado por Tua palavra poderosa, eficaz. Senhor, enche-nos de fé. Nos dá uma atmosfera de fé viril, ativa. Que nós não olhemos para as nossas circunstâncias crendo que é o nosso fim, mas olhemos para elas como uma fase, como um período, como uma circunstância. Porque em Ti nós somos mais que vencedores. Senhor, que em nome de Jesus não usemos isso para dar ocasião à carne. Senhor, nossa vitória é a fé, a vitória que vence o mundo. Nós não queremos o que o mundo tem, e se alguém não entendeu aqui, que Teu próprio Espírito venha converter o nosso entendimento. Não queremos a vitória do mundo, não queremos ser ricos, queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Porque aí seremos prósperos, não precisaremos de coisa nenhuma, e essa é a riqueza de um crente. Ser grato, ser generoso. Que em nome de Jesus sejamos uma igreja grata e generosa, cheia do Teu Espírito Santo. E que, Senhor, todas as bênçãos materiais ainda sejam menores do que o enchimento que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí, Senhor, teremos sim o que nós pedimos, se for para a Tua glória. E que nós comecemos tudo isso com a mudança de atitude no pensamento. Tua palavra diz, pela renovação da vossa mente. Nos faz viver essa renovação para mover o Teu Espírito Santo, para que possamos ser pessoas realizadas. E que as pessoas olhem para nós e digam, tem algo diferente em você. Possamos dizer, é a ação de Jesus, é Jesus. Como é Jesus? Jesus é tudo para mim. Como tudo? Você não tem conta para pagar? Ah, isso tem, pago. Mas não é para isso que eu vivo, para pagar conta. Eu vivo para glorificar a Deus e para fazê-lo conhecido. Aleluia. Em nome de Jesus. Que o diabo não nos roube essa semente. Amém. Amém. Amém. Fique aí para você receber a bênção. Nós reuniremos sábado lá em casa, ok? Às 19h30, encontro dos casais. Eu quero que você leve um casal, ok? Eu quero que cada um de vocês se comprometa comigo e com Deus de que vai se empenhar para levar um casal. Amém, gente? Você que vai pensar aí quem é, tá bom? A gente não está ali para ficar massageando o outro, não. Aquilo ali é para edificar a igreja e para anunciar Jesus. Todo evento na igreja tem que ser para glorificar a Deus e anunciar Jesus. Amém? Então eu quero que você pense em alguém. Talvez você já está orando por essa pessoa. Vamos fazer um negócio bem gostoso lá, ok? Sugiro que a gente possa levar, cada um de nós, leve um prato, ok? Então você vai levar um prato, liga para a Paula depois. Ou ela vai fazer, se for delegar alguém. Você vai fazer um prato gostoso, vai comprar lá na Bebê Suco, ok? E vai levar. E a gente vai chamar alguém. E a gente pode... Irmãos, peixe se pega pela boca. Ok? Vamos ter um happy hour. Uma palavra boa. Né? Só não vai ter bebida alcoólica, mas vamos fazer uns lanchinhos, bater um papo lá sobre relacionamento. Fala da informalidade. É pai de bermuda. Ok? Então, vamos aproveitar em nome de Jesus, tá bom? Faça assim, simbolizando a recebendo a bênção do Senhor, do seu pastor. Que a graça maravilhosa de Deus, o amor de Jesus, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós. E que nós saiamos daqui cheios da alegria do Senhor. Que a alegria dEle que nos fortalece ser derramada sobre nós. Porque o Senhor Jesus foi ungido com óleo de alegria como nenhum outro. E esse Jesus que derramou o Seu Espírito, Ele também derrama em nós essa unção de alegria, de satisfação, para que vejam em nós olhos brilhando, cheios de gozo em Jesus, e possam ser atraídos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz, eu te abençoe, em nome de Jesus. Dê pelo menos 4 abraços aí, ok? Antes de você sair. Olha como eu fui rápido. 58 minutos. É o calor, né? Faz parecer que...